tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje temos como tema e convidado, primeiro o tema, vamos falar um pouco sobre a questão da anemia falciforme e versus o nosso sistema educacional, entre aspas. Vamos pedir à oradora para falar um pouco também à volta disso, porque a saúde e a educação estão interligadas. A apresentação será feita pela senhora Alexandra Simeão. Dizer que a Alexandra Simeão foi ex-vice-ministra da Educação e hoje ativista social e nossa amiga. Então, desde já acho que sim, era só para fazer o marketing gratuito, faz parte do processo. E queria, antes de mais, agradecer a Alexandra por ter tirado alguns minutos para vir partilhar connosco essa grande temática que é a anemia falciforme e também por passar um pouco daquilo que é a sua experiência, não só como ativista social, mas um pouco daquilo que tem trabalhado nos últimos anos. Obrigada, Alexandra, e vamos tomar uma boa conversa. Isto é para passar? Não, isto é para gravar. Sim, sim, sim. Okay. Bom, meu nome é Alexandra Simeão, a apresentação técnica já foi feita aqui. Eu sou, entre outras coisas, fui durante 12 anos vice-ministra da Educação para a Ação Social. Eu sou filha da Anália Vitória Pereira, mamãe Coragem, que faleceu, entretanto, e toda a vida fiz política. Só que... podes passar por outro? Ultimamente, portanto, está ali a política, que a escritora, porque escrevi um livro, ficou já com a mania que é a escritora mentira, ainda sou só um projeto de escritora, né? Escritora é aquele que já escreveu 3 ou 4 livros e o povo conferiu, e sou, de facto, com grande orgulho também, mulher e mãe. Bom, a ideia de enveredar um pouco por esta área social foi, porque eu sou... absolutamente descrente do nosso sistema político neste momento. Acho que os atuais partidos, de facto, não nos estão a representar, e falo dos que estão do que está a governar e dos que estão fora do governo. Não vejo grandes novidades, não vejo grande inovação, também não vejo melhorias, que nós vemos melhorias do ponto de vista das estradas, disto e daquilo, mas não vemos melhoria na vida das pessoas. Quer dizer, a estrada não se come, o prédio não se come. É importante. Mas a estrada, quando chega à aldeia, depois a seguir tem que levar desenvolvimento. Senão, e esse desenvolvimento tem que se ver em cima da mesa da pessoa. Portanto, tem que levar emprego, tem que levar escola, tem que levar... Há uma série de coisas que depois, quando eu me sento à mesa e estou em família, eu vejo que esse desenvolvimento está lá em casa. Então, este projeto, esta ideia de... Portanto, quando eu decidi, eu quando saí do Ministério, entretanto a minha mãe faleceu, e eu fiquei 2 ou 3 anos numa situação difícil, porque eu sou filha única, o meu pai tinha sido morto com um tiro há 20 anos, a minha mãe morreu, e eu fiquei assim um bocado sem asa, porque parecia que não tinha mais ninguém nesta vida, apesar de ter 3 filhos e ser casada, mas ser filha única é muito chato. Então, por isso é que eu tenho muitos filhos. Então eu decidi, pronto, e eu comecei depois, incentivada por muitas pessoas, comecei a organizar-me para fazer um partido político. E cheguei quase até ao fim. Tenho as assinaturas, tenho escritório, tenho conta bancária, tenho tudo aprovado. Mas não fiz o partido político. O partido está lá no meu escritório. Exatamente porque eu achei que se era para ser mais do mesmo, eu não queria. E neste momento, tendo em conta que as eleições só vêm daqui a 3 anos, né? 2017. Isto eu estava a fazer ainda em 2000 e... Foi logo a seguir às eleições de 2000, foi logo em 2012, 2013. E eu pensei, caramba, vou-me desgastar e vou ficar dentro de um saco que é mais do mesmo, não é? Vai ser mais um partido da oposição que não está no Parlamento e que cá fora também não tem grande espaço. Portanto, eu acho que o exercício da cidadania não se esgota nos partidos políticos. Isto é uma falsa questão. Nós damos aos nossos políticos um voto, portanto, quem tem o poder somos nós, mas nós, entretanto, esquecemos disso e eles também. Porque depois de apanharem o nosso voto, nós passamos a ser o intervalo do voto. Porque eles passam a legislar e a fazer e a acontecer. Se mesmo que não estejam a fazer aquilo que nos prometeram, nós não temos como os tirar de lá. E, portanto, durante 4 ou 5 anos eles podem fazer tudo o que quiserem. Portanto, eu congelei esta questão política e disse, bom, mas ao mesmo tempo eu não consigo ficar em casa a fazer bolos, e porque não tenho jeito, e então decidi, de facto, exercer esta cidadania de forma útil. Nesses 3 anos que eu fiquei mais ou menos meia aparvalhada com a morte da minha mãe, porque foi mesmo o termo, fiquei bem mal, eu estava a escrever um livro já há 10 anos e então terminei o livro. O livro chama-se Calucinga, é um livro que é uma visão sobre uma visão social, política e económica de Angola, nomeadamente Luanda. Tem um miúdo, um órfão de guerra, e a história passa-se à volta dele, e como eu sou uma pessoa otimista, o livro termina bem, porque eu só gosto de livros em que no fim, e filmes que no fim o giro casa com a gira. Quando o giro fica sozinho, não há piada nenhuma. Então, o livro é uma história de esperança, e eu decidi doar os lucros deste livro para uma campanha que fosse abrangente, para uma causa que fosse abrangente. Andei à procura de várias causas e percebi que a anemia falciforme ninguém fala. É uma doença que... Portanto, isto foi o livro, a capa dele, Calucinha. Portanto, foi assim que começou, comecei a semear esta ideia de projetar a anemia. E, de facto, percebi que sobre a anemia falciforme ninguém fala. É uma doença que atinge cerca de... nós pensávamos que eram... as estatísticas achavam que eram 3 milhões de pessoas, quando nós pensávamos que éramos 16 milhões de habitantes. Mas agora que somos 24 milhões, provavelmente será superior a 4 milhões e 500 mil pessoas são portadoras ou doentes da anemia falciforme. Portanto, este dado dos 4 milhões não é oficial. O oficial é os 3 milhões porque foi feito em função... Portanto, são os dados que constam do Ministério da Saúde e é esse que nós continuamos a utilizar, não é? Porque foram dados que foram, portanto, estimados em função da população que nós achávamos que éramos. É uma doença silenciosa. Silenciosa porquê? Porque vocês vejam que a SIDA tem cerca de 200 mil seropositivos controlados pelo Sistema Nacional de Saúde e tem um instituto. Né? A doença do sono tem um instituto. A anemia falciforme não só não tem instituto, como a maior parte dos hospitais não estão preparados para lidar com esta doença. É uma doença muito difícil, porque primeiro porque é uma doença hereditária e depende de que os dois progenitores sejam portadores, não é? Para que a doença aconteça no fim. Portanto, o que é que acontece? Duas pessoas que sejam portadores, são AS, isto para vos dar uma explicação simples, a hemoglobina normal é AA. Um portador é AS, significa que tem parte das células boas, normais, que são as células A, e depois tem parte de células falciformes. Quando dois AS se casam ou têm um filho, né, o que é que acontece? Se o pai e a mãe forem AS, há 25% de probabilidade da criança nascer AA, né, porque os dois são A, AS, a criança vai buscar os dois As, o A da mãe e o A do pai. Há 50% de probabilidade da criança ser SS, aliás, AS, porque vai buscar o A da mãe e o S do pai, ou o A do pai e o S da mãe, e há 25% da probabilidade da criança ser SS. E são estas crianças que são SS, os doentes que depois se tornam, estas, portanto, os doentes da anemia falciforme que nascem, não são portadores, são doentes, desenvolvem uma série de doenças. O que é que acontece? É uma doença, portanto, como está aqui escrito, de deformação dos glóbulos vermelhos. As células normais são redondas, a célula falciforme é como aquela meia-lua, é assim. Então o que é que acontece? É um problema de circulação. As nossas artérias, o sangue circula, e quando as hemácias são assim, o sangue vai passando direitinho. Se ela é assim, ela encavalita. E então o que é que acontece? Ela bloqueia as artérias. 70% ou mais de 60% das crianças com menos de 5 anos que são doentes da anemia falciforme morrem de AVC, acidente vascular cerebral. Porquê? Porque há falta de irrigação no cérebro. Depois também há a falência dos órgãos, porque o baço não é irrigado, porque, pronto, o fígado, todos os nossos órgãos precisam de ser irrigados com sangue. Então, se há bloqueios, os órgãos também começam a entrar em falência. E é esta vaso-oclusão que eu vou explicar mais à frente, que de facto, podes passar, que de facto impede que o sangue circule, que dá as chamadas crises, que é quando os miúdos e os jovens, adolescentes e às vezes até os adultos, se atiram para o chão, parece que estão já com calundu, não é? Porque ficam ali assim, mas não é nada disso, é porque a dor é tanta e não há nada a fazer, aquilo é só um abraço, não há mais nada a fazer, nem para ser mole, não há nada a fazer. Então, qual é a, portanto, isto é uma doença, aparentemente, os estudos que foram feitos demonstram que é uma mutação genética para nos defender do paludismo. Portanto, durante os séculos todos, a raça negra foi alterando foi a sua genética, não é? Portanto, normalmente, aquilo foi um processo natural, não é? Só que provavelmente deve ter corrido mal. E de facto, não aconteceu aquilo que a natureza acreditava que tivesse, que fosse a tal resistência ao paludismo. E o que acontece é que isto afeta todos os cidadãos que têm uma ascendência negra. Pode ser loira, de olho azul, mas se a avó for mestiça ou o bisavô for negro e na família houver um traço falciforme, aquela rapariga pode nascer também, desde que a mãe dela ou o pai mantenham esse traço. Portanto, é uma doença hereditária, podes passar. Portanto, ela não, estás a andar para a frente, tens que andar ainda dois para trás. Não, mais para cima. Podes pôr aí, sim, pode ser. O que é que acontece? Se as crianças forem diagnosticadas. Se as crianças forem diagnosticadas. Ah, não, se calhar tu puseste isso para. Carregaste em algum botão para ela apresentar naturalmente? Para apresentar. Não sei, a mim não podes perguntar se não fiz esse curso. Não feches, não feches como estavas a fazer. Deixa assim grande, pode ser que. Deixa aí. Aí. Pode ser aqui. Portanto, há bocado eu estava a dizer aqui em cima, neste aqui. Vai só este aqui. O outro a seguir? Ah, o anterior. O anterior? Esse. Portanto, a anemia falciforme, se as crianças forem diagnosticadas à nascença com uma coisa que se chama teste do pezinho, portanto, é tirar sangue do calcanhar e permite uma avaliação de várias doenças, entre as quais está a anemia falciforme. Mas só que este teste tem que ser feito nos primeiros 8 dias em que a criança nasce. Só que em Luanda nós só temos 2 unidades que fazem isto. Portanto, aliás, em Luanda, em Angola, só Luanda e Cabinda é que têm este teste. Mais nenhuma província tem. Portanto, se a criança fizer o teste do pezinho à nascença, o que é que acontece? E ela for detectada com anemia falciforme, o que acontece é que ela pode entrar num programa, né, de acompanhamento sistemático. Isto vai dar não só sobrevida, portanto vai dar mais vida, como qualidade de vida, porque ela vai estar constantemente a ser analisada e os órgãos que eventualmente precisarem de mais apoio, para além de todas as terapias, as vacinas, as componentes, o ácido fólico, está ali uma data de coisas que são dadas à criança, que são explicadas aos pais e que as pessoas podem fazer. E isso obviamente vai reduzir. Portanto, é de facto uma doença incapacitante, porquê? Tanto ao nível, porque o doente da anemia falciforme tem crises sucessivas. Esta senhora tem 2 filhas com anemia falciforme e sabe disso. É constantemente que tem que levar ao hospital. Porque, e assim, é uma doença que infelizmente permite, diminui para menos de 50% a taxa de sobrevivência até à adolescência, portanto a maioria das crianças infelizmente morre antes dos 5 anos, e as que conseguem sobreviver são sobretudo aquelas que já estão num atendimento hospitalar, porque senão fica muito complicado, porque de facto, e sobretudo em ambientes como o nosso, já não são bons do ponto de vista da salubridade para pessoas normais, estes miúdos também têm, portanto, lidam mal, não é? Porque eles já têm uma fragilidade muito grande e de facto fica muito complicado atacar as infecções, lidar com esta anemia aguda, porque é o que é a anemia falciforme, também é uma anemia aguda. Então, desde a qualidade da água, a qualidade do ambiente, aquilo que as pessoas comem, até o tipo de roupa que os miúdos vestem, por exemplo, isto é uma doença que dá imensas úlceras, dá muitas feridas. Ora, se os miúdos não estiverem constantemente protegidos, se a pele não estiver hidratada, aquela úlcera pode fazer com que o miúdo seja amputado de uma perna, de um braço. Eu no outro dia descobri no centro do Cazenga uma miúda que não tem os dois braços e não tem as duas pernas, e a miúda tem a meia falciforme, e foram cortando, porque a miúda foi tendo como é que chama aquilo que apodrece? Agora falta-me o nome. Quando a nossa carne apodrece, fica em... Bom, os membros foram... Que dá muito nos diabéticos, portanto, por falta de irrigação, não é? As extremidades começam a apodrecer e depois têm que se cortar. E a miúda foi, nas pernas e nos braços, foi cortada em várias vezes. Cortaram o pé, aquilo subiu, cortaram até o joelho, subiu. Ela neste momento tem um aqui, outro aqui, aqui é assim pequenino e aqui é assim. Cortaram várias vezes. Portanto, lá está o teste do pezinho para os recém-nascidos, mas esta campanha, o objetivo desta campanha é sobretudo informar, porque este é o grande handicap do nosso sistema na generalidade. Há pouca informação. Nós chegamos à rua e se perguntarmos às pessoas como é que devem tratar a água, as pessoas não sabem. Eu no outro dia ouvi na rádio um programa em que estavam a perguntar no mercado, estavam a perguntar às mães como é que se protegiam do HIV, e houve uma senhora que disse que punha dragão. Portanto, isto é para vocês verem que num país, qual maior for a iliteracia e o analfabetismo, menos capacidade as pessoas têm de se defender. E quando uma doença como esta, que atinge mais de 3 milhões de habitantes, não tem visibilidade, ninguém fala sobre o assunto, então as pessoas também não sabem, né? E por isso o nosso objetivo é, de facto, fazer uma campanha que seja, portanto, de informação e sensibilização, sobretudo junto dos mais jovens que ainda não têm filhos, e dar aquele conselho como se dá com HIV. Antes de ter filhos, vais saber, ou antes de iniciares uma relação sexual, isto não é contagioso de marido para mulher, é hereditário, é transmissível no sangue para os filhos. Então, se eu sei que vou viver com aquela pessoa, vou casar com aquela pessoa e pretendo ter filhos, eu tenho que, de facto, saber, fazer uma análise para saber que tipo de hemoglobina é que eu tenho. Se é hemoglobina A, se é hemoglobina AS, normalmente os SS sabem à partida que são SS, porque são aqueles que adoecem, portanto, e como adoecem pequenino. Agora, a grande fragilidade é que a maior parte das pessoas só descobre que é AS quando os filhos começam a adoecer, porque aí já nasceu um SS. Então, muitas vezes, já há 3 ou 4 crianças, umas que são portadoras e outras, mas acontece que às vezes os primeiros filhos são só portadores, portanto, os pais não reconhecem a doença, e depois há um que nasce e é doente. E aí é que as pessoas começam a ver que está a adoecer, e são aconselhados também a fazer análise e percebem que ambos são portadores, portanto, são AS. E dois AS têm a tal probabilidade de ter 25% de criança normal, 50% de ter portadores, mas têm 25% de probabilidade de ter filhos doentes. E esta doença tem um problema, é um problema gravíssimo na vida das pessoas, porque é assim, se eu trabalhar no BIC e o meu marido trabalhar na Angola Telecom, por exemplo, um de nós vai ter que largar o emprego. Porquê? Porque, numa empresa, porque às vezes que estas crianças têm que ir ao hospital, não permite que o patrão aceite que eu esteja constantemente a faltar. As mães e os pais têm que faltar muito ao emprego. Então, normalmente, há um dos progenitores que tem que largar para poder acompanhar. Estes são alguns dos sintomas. A mão, aquilo é exatamente pela dificuldade de irrigação dos dedos, não é? Normalmente eles ficam com os dedos assim papudos. A pele é amarela e as mucosas, portanto, normalmente têm sintomas de itrícia, são muito amarelados, dor intensa em qualquer parte do corpo, e normalmente são crianças que estão sempre doentes, estão sempre com muitas infecções. O que é que acontece na maior parte dos casos? o miúdo começa a ter isto, leva um primeiro ao posto, depois leva o quimbanda, depois leva não sei o quê, depois dá banho, depois o miúdo começa a mandar-se para o chão, dizem já, não, isto é mesmo, está a ver? É mesmo o calundu, não é? E enquanto estão a ver o calundu, o miúdo morre. E metade das mortes também são por insuficiência de atendimento à criança. Podes passar para outro. Portanto, há uma data de... Estas são as complicações mais frequentes, que é o síndrome do mão e pé, porque normalmente as extremidades acabam por, podem apodrecer e ter que ser amputadas. As úlceras nas pernas, o baço normalmente fica muito inchado, são crianças que têm sempre um alto aqui do lado. Há hipertensão pulmonar, os tais AVCs, infartos, priapismo. É um problema gravíssimo, sobretudo nos doentes rapazes, que é um problema no pênis, que aquilo fica como se ele tivesse, a criança tivesse permanentemente com uma ereção. E então aquilo dá dores, o miúdo atira-se, é muito complicado. Pronto, tem esta colitíase que tem a ver com as colites, a falta de visão, porque os miúdos também têm, são miúdos que têm muita falta de visão, atraso de crescimento, síndrome de disfunção e falência múltipla dos órgãos. Portanto, é uma doença muito complicada. Uma pessoa podia dizer, ataca o ouvido, mas não, ataca tudo. Podes passar. Portanto, isto é a tal, como é que eu estava a explicar há bocado, a tal vaso-oclusão. Isto é a artéria. Estas... Não sei se eu tinha aqui uma caneta. Esta é a artéria. Portanto, a nossa artéria. Estas são estas gordinhas são as normais e estas assim, que estão aqui, são as falciformes. Portanto, isto, quando elas se juntam e fazem assim, normalmente bloqueiam a circulação normal do sangue e faz com que, de facto, se dê a falência dos órgãos. Portanto, isto é aquela estatística que eu disse, 20% dos angolanos têm a minha falciforme, são cerca de 4 milhões, estamos a falar de um em cada 5 cidadãos em Angola é portador ou doente da minha falciforme. Portanto, nesta sala, algum de nós, para além da senhora identificada, nós que não sabemos, qualquer um de nós, que somos mais que 5, qualquer um de nós pode ter a minha falciforme. Pronto, isto também é também aquilo que eu estava a falar, o teste do pezinho, o rastreio, podemos ir para a frente. Ah, isto é, o que é que eu decidi, o que é que nós decidimos fazer, o que é que eu decidi fazer? Comecei por, portanto, com os lucros da autora do meu livro, eu criei um site e uma página no Facebook. Contratei uma empresa, portanto, estou a pagar uma empresa para me fazer os conteúdos. Eu não referi no início que esta campanha foi aprovada pelo Ministério da Saúde, que é assim, nós estamos a lidar com assuntos de saúde e não podemos ir para aqui achar que sabemos. Portanto, tudo o que nós pomos nesta página é ratificado pelas técnicas, as médicas e as técnicas de laboratório do Ministério da Saúde, portanto, neste caso, da consulta da anemia falciforme. E o site é www.anemiafalciforme-angola.org e na página no Facebook é Anemia Falciforme, campanha de sensibilização de anemia falciforme. Devo dizer que esta campanha de sensibilização que está no Facebook em 6 meses atingiu mais de 45 mil gostos, mas alcançámos 2 milhões e 500 mil pessoas, porque há gente que vê e não escreve nada. Portanto, a informação que nós pusemos lá em 6 meses alcançou 2 milhões e 500 mil pessoas pelas partilhas. Nós estamos a ser partilhados inclusivamente com organizações e países, países de língua portuguesa, Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé, porque de facto é uma informação que está muito bem feita, se vocês forem lá ver, está sistematizada, é feita com amor, porque esta doença é uma doença terrível, é uma doença medieval, ninguém merece, é que ninguém merece desejar isto ao inimigo, nem o inimigo merece ter esta doença. Então nós tentámos pôr tudo o que são as fotos, os posts que pomos na campanha, sempre com muito carinho, tudo com muito amor, é uma linguagem muito, muito, muito sensível, exatamente para minimizar o impacto que isto tem na vida das pessoas. Portanto, isto são alguns dos posts que nós pomos. Nós pomos um post todos os dias, às 8h30 da manhã, todos os dias sai um post. Seja um post que nós criamos ou seja um post. Um post é estas coisas. Estou para explicar à mãe, porque se eu sou se eu já estou lá atrás, a mãe, coitada, pode não estar a perceber essa linguagem que eles utilizam agora, esses miúdos, não é? Muitas vezes temos recebido imensos, imensos depoimentos, as pessoas fazem depoimentos, mandam uma fotografia e nós publicamos, e foi através destas conversas que nós descobrimos que destes depoimentos todos, que são mais de 1000 depoimentos, ainda não estão todos postados, vamos expondo, 95% ou 96% das pessoas só descobriram que tinham anemia falciforme, que o seu marido também tinha quando o primeiro filho começou a adoecer. Não foi uma escolha, foi um acidente. Porque quando eu sei que tenho anemia falciforme e que o meu marido também tem anemia falciforme, que somos portadores, nós temos que estar conscientes se queremos ou não queremos ter filhos. Porque há o risco de 25% dos nossos filhos serem doentes. E se forem doentes, a nossa vida vai mudar completamente. Temos a possibilidade deles morrerem antes dos 5 anos. E mesmo que eles sobrevivam, infelizmente, a esperança de vida, mesmo passando a adolescência, não é muito longa. É raro ver-se um doente portanto, doente SS chegar aos... Eu conheci até hoje uma pessoa que chegou aos 50, um jornalista, o Américo Gonçalves. Sim, sim, era SS. Não é Luís Fernando. Não, havia um jornalista que era dono do semanário angolense ou do ano passado. Sim, esse jornalista. Ele era SS. Foi a única pessoa que eu conheci que chegou quase aos 60 anos. Porque as pessoas morrem aos 20, aos 22, aos 23, aos 35, quer dizer, é uma bomba relógio. Eu convivo com muitos miúdos, muitos jovens que estão na universidade e tudo mais, que têm anemia, que são SS, tentam fazer uma vida normal, mas a pessoa nunca sabe se hoje é o último dia. Porque a crise pode dar, não anuncia, né? Dá e a pessoa, por muito boa que a pessoa hoje em aparência esteja, mas como... Há um desgaste, mesmo fazendo os tratamentos e tudo, há sempre um desgaste e, portanto, a esperança de vida não é muito... Portanto, isto são... Nós tentamos chegar a todas as... Veio os olhos dos miúdos com a minha falciforme. Tentamos... Uma das coisas que eu agora estou a trabalhar com o Ministério da Educação, que aliás, não estou a trabalhar ainda, estou a trabalhar na proposta para fazer ao Ministério da Educação, para ver se no próximo ano letivo as escolas... E, portanto, se o ministro emite um despacho, se ele concorda com isso, porque estes miúdos são muito penalizados na escola, como faltam muito, muitas vezes reprovam por faltas, não é? Então, desde que o miúdo no ato de inscrição mostre um documento a dizer que é doente de anemia, neste caso que é SS, a escola tem que relevar as faltas, porque a maior parte das vezes ele falta mesmo, ele em 6 meses pode faltar 2 meses e depois vai chumar, não é? Portanto, não tem como. E haver, de facto, um programa de atendimento a estes miúdos que, de facto, possa suprir as vezes que ele não vai. Portanto, a ver as pernas como é que ficam. Quando isto depois não é, portanto, um indivíduo com anemia, doente de anemia falciforme, que viva num ambiente de pouca higiene, estamos a falar, não é na casa dele, às vezes é o caminho, é a rua, a casa até pode estar limpinha, mas o bairro, não é? É picado, corta-se, não sei o que, na rua, não sei, uma coisa qualquer, mesmo mosquito e tudo mais. A primeira que a ferida passe... É uma situação, demora mesmo muito. Então, há que ter muito cuidado com estas úlceras, evitá-las, lavar, tentar hidratar sem papel, com desinfetar as feridas, não deixar que aquilo vá muito, exatamente para que não... E depois também há outra questão que é importante e que nós estamos a tentar desmistificar aqui, é que até há uns anos atrás as pessoas acreditavam que a anemia falciforme era uma doença da raça negra, mas só atacava os negros. Portanto, os mulatos, os cabritos, os cafus e os não sei o que, os misturados, não, é mentira, a loira de olho azul, cuja avó é mestiça ou é negra, pode absolutamente ser portadora, ou até doente, se a sua mãe for portadora e arranjar um outro portador. E tentamos também, de alguma forma, portanto, sempre nos nossos, para além da informação que prestamos, estamos constantemente a apelar às pessoas para, à semelhança daquilo que acontece com a SIDA, irem saber do seu estado, portanto, que tipo de hemoglobina é que têm, não é? Porque se eu souber à partida que eu tenho esta hemoglobina e que há este problema na minha família, eu conscientemente vou me preocupar de saber se a pessoa com quem eu quero casar ou quero ter filhos, se vale a pena ter filhos. Porque não é uma questão da pessoa dizer, ah, então não vamos ter filhos, bom... Mas pelo menos a pessoa sabe qual é o risco. O chato é a pessoa acordar um dia e dizer, olha, o senhor e a sua esposa são portadores, são AS, esses dois miúdos são SS, e uma pessoa começar a viver aquele drama, não teve opção. Agora, se a mim me dizem, a senhora é AS, o seu marido é AS, se eu decidi ter filhos, o problema é meu. Eu tenho essa opção, ninguém vai negar essa opção, mas a pessoa está consciente. E também, se nascer uma criança com anemia falciforme, é um bocado como as mães hoje com HIV. Se ela souber que é portadora de HIV, ela pode fazer o corte vertical. E o filho não tem que nascer com HIV. Aqui não há cura, mas o miúdo pelo menos pode nascer e entrar logo num programa, não é? E vai ter melhor qualidade de vida e provavelmente vai ter mais vida, mas nunca será uma criança com uma vida normal por causa do sofrimento. Esta é a questão da desidratação. Os miúdos têm que estar constantemente a ser hidratados, exatamente para permitir que o sangue flua. Portanto, bebam qualquer coisa, bebam água, bebam, na crise pode, bebe gasosa, bebe qualquer, tem que ser líquido, ou soro, ou portanto via oral, exato. E mesmo não estando em crise, para prevenir as crises, estas crianças têm que beber muitos líquidos por dia. Portanto, isto são a forma como nós falamos da doença, é sempre com corações, é sempre com carinho, quer dizer, não pode ser uma informação bruta porque não é atrativa. São mensagens. Achamos que, de facto, o teste do pezinho devia ser uma prioridade nacional. Eu, infelizmente, ontem até pus no Facebook, porque me indignei, na minha página, não na página da campanha, na minha página, porque a campanha, objetivamente, não tem que fazer política, mas eu, enquanto Alexandra Simeão, posso fazer política na minha página. Fazer política, não, indignar-me como cidadã. Eu ontem estava a ver o Orçamento Geral do Estado e vi que, na televisão, e vi que os deputados nas comissões fizeram 9 recomendações para a saúde, pois não houve uma recomendação que fosse para a anemia falciforme. Eu lamento que, de facto, nós tenhamos deputados, são 220, que não haja um que tenha uma família que tenha problemas de anemia falciforme, que tem que haver, portanto, é insensibilidade, e que não reconheçam quão importante é esta doença, que atinge 3 milhões de pessoas, portanto, mais de 3 milhões de pessoas. Então, não haver uma recomendação a dizer, achamos que a anemia falciforme devia ter um instituto, devia ter uma verba, devia ter... Porque é assim, a maior parte destas pessoas vão a um hospital qualquer, e estamos a falar de Luanda, agora imaginem nas províncias. Eu ontem mandei a babá dos meus filhos, que estava com uma dor na mama, e ela disse-me assim, eu disse, não, eu vou-te marcar uma consulta para tu ires à clínica. Não, eu já combinei com a minha mãe, vou a um hospital, se chama Hospital da Ana Paula, não sei o que, ali no Rocha Pinto. E foi, voltou e eu disse, então, o doutor diz que eu não tenho nada. Não tens nada como? É infecção urinária. Eu disse, estás melhor? Estou melhor. Eu disse, mas o caroço está lá. Está, e a mama dói, e não tens nada. Bom, agora, imaginam numa doença destas, que é tão degenerativa e dá tanta... Vai aparecer uma data de elementos e de indicadores nas análises, que muitas vezes os próprios técnicos de saúde, e isto é um reconhecimento da saúde, precisam de ter, portanto, que os técnicos que estão na pediatria, na consulta onde a mãe vai lá, no centro da PAMI, os técnicos que estão no laboratório tiveram que ter formação específica para aquilo. Porque depois é assim, o indivíduo é detectado a anemia falciforme, é um doente, portanto, e é preciso depois verificar qual é a carga que ele tem. Aquilo é complicado, portanto, não é qualquer laboratório que faz gota espessa que vê aquilo. Portanto, tem que ser uma pessoa que depois, ele já é técnico de laboratório, mas depois tem que levar ainda uma formação para essa situação. Como a nossa campanha, portanto, esta campanha foi idealizada para jovens, obviamente a maior parte das imagens são imagens com jovens, para de facto serem atrativas. O apelo da criança, o meu futuro depende da tua decisão hoje, não é? Porque se a pessoa de facto estiver consciente, mesmo que tenha um filho com anemia falciforme, uma coisa é começar a tratar esta criança com 3 anos e outra coisa é começar a tratá-la com 6 meses. Porque a partir do 6º mês normalmente é quando os miúdos começam a desenvolver a doença. Então, se ele for tratado até com prevenção logo, né? À nascença, até a anemia, começa logo a fazer aquelas baterias todas de medicamentos e de exames e não sei o quê, o miúdo não tem que sofrer tanto. Uma Isto são jogos que nós às vezes fazemos e fazemos perguntas no Facebook. Imagina esta situação limite, estás apaixonado e descobres que os dois são AS. Acabo logo de imediato, tenho uma conversa, não digo nada. Outra, diz-nos para medir qual é a reação das pessoas, não é? E também para pôr as pessoas a discutir umas com as outras, porque todos os posts que nós pomos nesta página, são, o mínimo de visualizações que têm são 2.800, 2.700, normalmente é sempre superior. Então há muita gente a dialogar ao mesmo tempo. Isto foi um jogo que fizemos por causa da hemoglobina S e pedimos às pessoas que participam para nos fazerem S's. Uns fizeram com o corpo, outros cada um fez com aquilo que achava, que é uma forma de interagir com as pessoas. Isto é uma iniciativa de uma organização sul-americana. Na América do Sul há muitos portanto, doentes de anemia falciforme, exatamente por causa da escravatura que foi para lá. E então eles lançaram uma campanha que é Eu Amo Uma Pessoa com, com a Doença Falciforme, ou com a Anemia Falciforme, e andou a circular pelo mundo e nós também participámos, pusemos várias, estas duas são angolanas. E tínhamos mais. Portanto, isto são testemunhos. Eu sou Giovanni, tenho 22 anos, o meu sonho é poder ajudar de alguma forma, talvez eu não chore, mas dói, talvez eu não diga, mas sinto. Aquela, sou o Ivo, 28, sou técnico informático, foi-me diagnosticada na minha fase desde o primeiro ano de vida, vivo a minha infância e adolescência sempre nos hospitais, sofri e sofro, hoje sou feliz, tenho ao meu lado a minha querida esposa, que soube entender a minha situação, tenho uma filha e ela, graças a Deus, não é portadora nem doente. São casos reais, não é ficção, são pessoas que vivem todos os dias com isto. Esta miúda também, sou Epifânia, tenho 7 anos, sou SS. Elas mandam as dicas, as fotografias e depois nós publicamos. Desde os 6 meses que vou à consulta da doutora Brígida no hospital pediátrico, a mãe conhece a doutora Brígida, sim, né? A doutora Brígida, minha filha. Neste momento somos a maior página mundial a informar e a dar visibilidade à anemia falciforme. Quando passámos os 30 mil gostos, passámos a ser a maior página do Facebook que trata da anemia falciforme. As outras estão lá nos 12 mil, são mais pequeninas. Isto é a imagem do hino que nós fizemos, que de facto... Isto é a imagem do hino que nós escrevemos. Que é dá-me amor por esta causa e está comigo, o teu abraço é tudo o que eu preciso, somos filhos da meia lua vermelha, somos paixão, somos Angola a vida inteira, o meu sangue por dentro faz-me diferente, mas por fora eu sou igual a toda a gente. E a seguir está o... Eu não sei dizer. Foi. O que é então? É só carregar no play. Semear a esperança é o que nós estamos a fazer. Não consegues pôr? Não, estamos a ter que ser com uma coluna, mas foi mal. Desculpa, até só comentar assim só. Também não é muito mais difícil, está no máximo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui no meu que este berra. Aí não vais ouvir nada. Descobrimos em Portugal uns muitos bons a aparecer aqui, que são portadores da minha falta de forma e são ótimos. Laboratório. Abraço. estes miúdos estão num lar, são órfãos. Por esta casa está comigo, o teu abraço é tudo o que eu preciso. Somos filhos da meia lua vermelha, somos paixão, somos Angola a vida inteira. Uma sangue por dentro, alma diferente, mas por fora sou igual a toda a gente. No passado nasceu esta graça, no passado nasceu esta graça. E é assim, agora, o que nós, o que é que nós vamos fazer? Palmas. O que é que nós vamos fazer antes de vos devolver a palavra? O que é que nós pretendemos agora? Portanto, já testámos tudo no computador, portanto, na internet. Temos a opinião das pessoas, sabemos o que é que as pessoas pensam, sabemos quais são os medos, as dificuldades, as insuficiências no país, porque nós recebemos informação de várias pessoas que estão ligadas à internet e que estão em todo o país. Claro que não, infelizmente a mãe que está na aldeia se calhar não consegue comunicar connosco, mas temos pessoas que conseguem naquela província e basta que ele diga que lá não tem, que uma pessoa já sabe que toda a população não vai ter. Então agora, a partir de fevereiro, quando começar o próximo ano letivo, vamos desencadear um ciclo de palestras nas universidades, nas escolas do ensino secundário e nas escolas e em algumas igrejas. Exatamente para deixar material, fazer uma projeção grande, levar os técnicos, portanto vai ter uma médica a falar, porque há perguntas técnicas que as pessoas podem fazer que eu não tenho capacidade de responder. A minha iniciativa visava tão só chamar a atenção e dar visibilidade, mas a estas palestras já é preciso levar gente com competência técnica. E tentar que, de facto, os nossos governantes, de alguma forma, se vejam convidados a participar nesta iniciativa, porque é confrangedor olhar para estas pessoas e ver quão abandonadas elas estão. As pessoas estão mesmo sozinhas. E depois há um outro problema, é que como a consulta da anemia falciforme, a consulta dedicada da anemia falciforme só é feita no hospital pediátrico, todos os anos cerca de 15% das pessoas que começam uma consulta pela primeira vez desistem. Porque ele se mora em Cacoaca, ele não pode vir toda hora aqui ao hospital pediátrico, sai caro. E depois a mãe vem com quem? Vem ela, vem o filho doente, vem o filho bebê, vem não sei quem. São logo três ou quatro, né? Candongueiro, para trás, para a frente. Aquela consulta a mãe sabe, fica, uma pessoa pode entrar lá às 8 da manhã, 14, ainda está lá sentada, ainda não foi atendido. É muito complicado, então, mas é o que eles não podem, não conseguem crescer mais se não houver. Ora, se houvesse um instituto que de facto permitisse que concentrar a anemia, não é? que não só que estudasse, como propusesse iniciativas para a anemia, que fosse de alguma forma um defensor, não é? Uma área que mexesse com isto, eventualmente isto podia ter um outro capítulo. É óbvio que Não sei o que é que querias que eu falasse em relação à educação. Eu acho que a educação no mundo inteiro está em crise. A escola não pode continuar a ensinar só matemática e geografia. A escola tem que meter lá a cidadania, tem que meter os valores da democracia, tem que meter a fraternidade, porque as pessoas não são solidárias, muitas vezes porque não são educadas a ser solidárias. Eu sou assim por obrigação. Eu não nasci assim. Eu tive uma mãe que era... A minha mãe, depois da minha mãe ter morrido, eu percebi a dimensão humana da minha mãe, porque eu via as pessoas que ela ajudava, mas eu não sabia quantas eu não via que ela ajudava, né? Então, de repente, eu ainda no outro dia estava numa conferência no Trópico e apareceu uma jovem que me disse assim: Alexandra, eu estou viva, devo à tua mãe. Eu disse: como assim? Sim, porque eu sou seropositiva e foi a tua mãe que durante mais de, sei lá, de 8 anos, não sei o que, pagou a minha renda de casa, pagou a comida dos meus filhos. E a pessoa, eu não sabia, quer dizer, portanto, ouvir isto e a fraternidade, a solidariedade, de facto, é uma coisa que nós temos que educar as crianças de pequeninos. Porque se não fizermos, as pessoas vivem num mundo egoísta e são incapazes de dividir uma batata ou perder 5 minutos do seu tempo para ir ajudar o vizinho ou ajudar um parente. Ou ajudar não interessa, ou ajudar tem que ser ajudar indiscriminadamente, sem esperar nada de volta por um lado, mas ao mesmo tempo estar disponível para fazer isso. E eu acho que o mundo ficava um bocadinho menos doloroso se cada um de nós desse este passo. E a minha grande marca com a educação é que eu acho que a educação tem o mesmo modelo desde a Revolução Industrial, portanto estamos a falar do século XIX, não é? Em que somos postos numa sala, aprendemos todos ao mesmo tempo as mesmas coisas, na perspectiva de que somos todos iguais, não somos, porque não temos as mesmas oportunidades à nascença, portanto não somos todos iguais. Mas estes conteúdos que fazem de nós cidadãos, o Dalai Lama disse no outro dia uma coisa espetacular, que ele dizia: temos demasiados técnicos, onde é que estão as pessoas? Não é? Nós hoje vemos aquelas brincadeiras que fazemos no Facebook, está alguém a morrer, eu primeiro vou lá fazer uma selfie, olha, ele está a morrer, e só depois é que eu vou salvar, não é? Isto é levado ao exagero, mas é assim, quantas pessoas nós vemos acontecer uma coisa e ninguém vai bater à porta do vizinho, dizendo: está-se a sentir mal, posso ajudar? Quer dizer, este tipo de interajuda é uma coisa que se constrói comigo. E depois tem umas outras coisas que têm a ver com eu tornar este mundo um sítio melhor, exercendo a minha cidadania, não é? Portanto, eu no início, eu estou no Facebook há muito pouco tempo, também por causa de eu ser jurássica, eu só fui para o Facebook quando escrevi um livro, não é? E o livro foi lançado em janeiro deste ano, então eu achei que, como queria fazer campanhas, tinha que ter um sítio onde tivesse visibilidade. E eu ficava muito chateada quando as pessoas no princípio chegavam lá e diziam: agora já ninguém faz. Continua, Alexandra, está a fazer um bom trabalho. Oh, mas o país é só meu. Não vai cair porrada. Porque é bom dizer às pessoas: continua. Por isso é que eu comecei a campanha também com o meu dinheiro. Porque eu também não acredito na solidariedade que é feita com o dinheiro que nós pedimos. Que essa é muito fácil, não é? Eu chego aqui, tenho uma boa cara, bora lá pedir dinheiro, que está difícil, digo já. Para a minha falciforme, eu já falei com mais 30 empresas e até hoje não tive 5 tostões. Toda a gente diz que sim, sim, sim, é um problema muito não sei o quê, mas 6 meses depois ainda não vi lá 5 questões, portanto eu continuo a financiar a campanha sozinha. E a pessoa podia perguntar assim: tá, mas o que é que ganhas com isso? Não, é uma questão de cidadania, é participar neste movimento global para tentar tornar o mundo um bocadinho melhor. E há pouco tempo li uma, não sei se conhecem um cantor brasileiro, Chico Buarque. O Chico Buarque deu uma entrevista, quando foi na altura das eleições, ele deu uma entrevista super interessante e lá no meio da entrevista ele dizia assim: eu não quero deixar uns filhos melhores para este mundo, um mundo melhor para os meus filhos. Eu quero deixar uns filhos melhores para este mundo. Isto é a mesma coisa que aquele pai rico, quando morre, tem uns filhos que são os selvagens, abandalhadores. O dinheiro vai embora, porque ele não deixou filhos bons para aquela fortuna. E a Terra, o nosso planeta é de facto esse. O nosso mundo é deixarmos pessoas melhores para o mundo, porque se nós nos estamos a esforçar para deixar o mundo melhor para pessoas que não prestam, não vamos a lado nenhum, não é? Portanto, a minha marca com a educação e esta, o TEDx que eu fiz, a conferência que está no YouTube, que se chama A Grande Mentira, tem a ver exatamente com esta noção da igualdade, que é uma grande mentira, porque não há, nós só somos iguais do ponto de vista formal e perante a lei, portanto há uma noção legislada de igualdade, mas por outro lado, a escola que vem lá da Revolução Industrial e que é uma seca. Eu perguntei ao meu filho da outra vez, Frederico, o que é que achei quando fores grande? Quando ele Eu, pá, cá com 16 anos, na altura tinha 14. Ele olhou para mim e falou, mãe, tá, mãe, pá, um tipo nasce, estuda, trabalha e morre, pá, agora vou-me preocupar com isso. Porquê? Porque a escola é, de facto, uma seca, não tem conteúdos atrativos. E também não estamos a formar cidadãos, estamos a formar pessoas. Pessoas, mas não são cidadãos, porque um cidadão tem que ter uma construção. Nós fomos lá atrás à Grécia, o que é que nós vamos ver? Qual era o conceito de cidadão? Era uma pessoa composta, era uma pessoa que tinha normas, tinha, defendia valores, tinha ética, tinha honra, tinha, para além da matemática, do latim e da anatomia que ele aprendia estes valores, não é? E hoje não, a escola distanciou-se de tudo o que são valores. Finge que se preocupa com o ambiente, tem lá umas cadeirinhas de ambiente, mas depois é incapaz da própria escola criar programas, por exemplo, de educação ambiental dentro da própria escola, para que o miúdo... Eu estou em Portugal e vejo os meus filhos a dizer, mãe, aí não se põe esse lixo, ali não se... Mas só até fico, pô, estou selvagem, né? Porque os miúdos ficam tão atentos àquelas... Quando fomos de férias, né? Ficam tão atentos, porque aqui é vidro, aqui é plástico, aqui é... Mas só aqui tira já tudo para o mesmo sentido, né? Portanto, há muita coisa que pode mudar, infelizmente estas mudanças não acontecem assim, não são relâmpagos, infelizmente. Mas se todos nós lá em casa, no bairro, na família, nas nossas organizações, nas empresas, onde quer que seja, no nosso dia-a-dia. E sobretudo há uma coisa que eu acho que é muito importante, que é fazer as coisas porque acreditamos nela, não é fazer as coisas porque o outro está a ver. Essa é a diferença entre a ética e a honra. É que a ética normalmente é aquilo que nós fazemos quando tem gente a ver, não é? É ético. As pessoas dizem, é ético. A honra é aquilo que eu faço quando não tem audiência, eu faço por princípio, não é? E aí eu acho que é esta honra que falta à humanidade. Até há pessoas, há muita ética por aí, mas depois quando a pessoa fecha a cortina, né? É como aqueles casos cheios da igreja, ai Jesus, ai meu irmão, chega a casa a bater na mulher, no filho, vai não sei o quê, né? Então, ele ali teve ético, mas depois não teve honra, porque quando a audiência passou, ele transformou-se numa pessoa diferente. Eu acho que é isso que temos que mudar. Não sei se vocês me querem fazer alguma pergunta. Não, eu quero... Gostei muito da apresentação. A minha questão é o seguinte, diz-se que a falsa informação não tem cura, né? Uhum. Não sei. Estava assistindo uma vez, acho que é na Record, uma instituição de estudos de Instituto de Medula Óssea. Uhum. Disseram que com esse estudo, coisa atrás... Mas ainda é um estudo. Ainda é um estudo. Quer dizer, há essa possibilidade, mas isso nunca vai ser abrangente. Não é? Isso é como as leucemias, a medula óssea necessita de compatibilidade, não é? Portanto, eu tenho que ser compatível com aquela medula, por um lado, e por outro lado eu tenho que encontrar a pessoa que dê. Há casos mesmo na família, por exemplo, miúdos que têm leucemia, que ninguém é compatível. Nem a mãe, nem o pai, nem os irmãos, nem nada, ninguém é compatível. E agora imagina esse filme num país africano. Transplante de medula óssea, transplante de medula exige laboratórios em condições, exige instituições hospitalares completamente clean. Quer dizer, é um avanço muito grande, não é? Eu acredito até que possa haver algumas abordagens no exterior a esse nível. Nunca li nenhum estudo a dizer que é taxativo e é generalizado, porque muitas vezes também pode haver uma... tudo aquilo que é transplante, pode haver uma recusa do corpo, não é? Do coração, isto, aquilo, incluindo a própria medula. Eu já vi casos de leucemia, já ouvi casos de leucemia, que de facto houve rejeição. Pode acontecer a mesma coisa. Portanto, há vários caminhos de estudo, mas não é nenhuma coisa generalizada, porque por se tratar de uma doença genética, as doenças genéticas são muito difíceis de ser tratadas, não é? Aliás, de ter cura. Agora, o que tem havido progressos é nos tratamentos. Há, por exemplo, eu tenho uma amiga que descobriu agora que o filho tem anemia falciforme, ela foi, tem possibilidades, comprou uma casa em Joanesburgo, passa 6 meses por ano em Joanesburgo, o miúdo nunca teve uma crise até hoje. Mas porquê? Porque ela enfia-se naqueles hospitais, contudo, né, ela recebe um tratamento de primeiríssima qualidade e a criança está sempre, qualquer coisinha, apanha o vilão, Mas quantas pessoas podem fazer isso? Não são todas. Não? Ou então, as pessoas, por exemplo, que vivem com falsa informação fora da África, também têm mais possibilidades e normalmente têm mais sobrevida e têm mais, menos, e mais qualidade de vida, porque o atendimento hospitalar é muito melhor, é mais abrangente, é mais eficaz. Existe em todas as cidades, em todas as aldeias, há atendimento, não é como aqui, não é? Uma pessoa vem do Bengo para o hospital pediátrico, como? Não pode, não tem como. Não. Todas as semanas vai vir. E não há no resto do país consultas dedicadas para a minha falsa informação. Uma pessoa vai ao médico, vai para a pediatria, o pediatra. Às vezes é paludismo, outras vezes é infecção urinária, outras vezes é a outra doença, como é febre tifoide. Fica complicado, não é? Mas há vários estudos, mas nada conclusivo. De qualquer forma, o próprio Dr. Bernardino, uma vez eu fiz essa pergunta, ele disse: Alexandre, o problema é que aquilo é uma doença genética e a cura das doenças genéticas ainda não, provavelmente ainda não é do nosso tempo. Talvez uma alteração ou outro, não sei, uma modificação genética artificial, talvez, não é? Mas ainda está muito em estudo. É, só mais um volta estudando. Já quero dizer que tenho acompanhado já há algum tempo a Sandra Simeão, jornalista. Eu não sou jornalista, filho. Não? Não, eu sou licenciada em literatura, fiz política e nunca fui jornalista. Fazia, não sei se aquilo vai continuar, se não, parece que não. O programa O Elas e o Mundo. Ah, ok, sim, também é. Aquele programa das quartas-feiras, sim, que é Elas e o Mundo. Agora entrou numa esfera repentina, a gente não sei se vai continuar. E achei estranho, inclusive, na última quarta-feira, fiquei esperando que o programa fosse ao ano. Mas na quarta-feira do dia 27 de novembro, a diretora da LAC, que é moderadora, informou que o programa ia de férias. Só que foi umas férias antecipadas. Eu, por acaso, não estava em Luanda. Também escutei longe, né? Ninguém me tinha avisado que havia férias antecipadas. Só disseram que era só no Natal e no fim do ano. Afinal, houve férias antecipadas. E também já perguntei se o programa vai para o ar, ninguém sabe dizer se vai ou não. Tá. No concerne, gostei da apresentação. E... Repara, isto não é uma apresentação científica, porque é uma apresentação para fazer a pessoas que, como eu, também não sabiam nada da minha falsa informação. Se uma pessoa vier para aqui com aqueles termos que uma pessoa demora duas horas só a ler a palavra, não é? É feio, mete medo aquelas palavras. Acho que eu tenho uma ideia muito vaga. Desta doença, acho que a partir desta apresentação, que tem um caráter mais informativo, saí daqui com algumas luzes. Concordo com a ideia de que deve-se priorizar a informação, a sensibilização, porque em função das condições estruturais que existem, o combate não diria, o envolvimento com a sensibilização do governo para essa questão, penso que vai levar mais tempo, e acho que, sendo que o grupo-alvo eleito pela campanha, como é os jovens, ou são os jovens, eu penso que acaba por ser mais eficiente para prevenir. Pois, só que o único problema que posso interromper é que a maioria dos nossos jovens não tem acesso à internet. E os que têm acesso à internet, que eu mandei fazer um estudo, se tu puseres um vídeo, se puseres uma coisa que te descarregue mais, ele também não vai ver, porque ele normalmente está no telemóvel. Ele compra uma coisa de dados, não é, para o telemóvel, e utiliza o telemóvel. Normalmente não tem wireless e não sei o quê num computador onde ele podia baixar aquele vídeo. Portanto, e depois é muito limitado. Estás a falar a cobertura ainda é fraca, não é? Mas ainda assim não vamos desistir. É possível atingir 20 do que não atingir ninguém, não é? Porque 20 falando com mais 20 já dá 40, ou esses 20 falando com mais 30 dá 70, não é? E uma pessoa pode andar assim, não é? A minha sugestão, se calhar, consistiria no envolvimento dos jovens que tenham alguma visibilidade. Por exemplo, os músicos. Aqueles músicos que têm maior aceitação ou maior visibilidade por parte da juventude, se calhar solidarizando-se a campanha, se calhar poderia passar a mensagem de forma mais rápida. Outra, tem uma inquietação, sugestão, como é que vamos chamar isso? Eu sei que existe o programa de merenda escolar no Ministério da Educação em certas escolas da cidade de Luanda, e também sei, tenho uma ideia vaga de que as crianças que sofrem da anemia falciforme devem ter uma alimentação cuidada. Existem certas coisas que não podem comer. Eu gostaria de saber se já existe algum programa, alguma sugestão por parte da associação, ministério, de modos que pudesse proporcionar uma dieta diferente. Não, isto não é, isto não é uma associação, é uma campanha. Não tenho nenhuma organização. Ah. Eu não tenho. Eu de repente fiquei alérgica a organizações. Porque a organização normalmente, para arrastares a organização, tu começas a suar. Eu ando muito rápido, então não tenho muito tempo para. Quem quer sobe no comboio, quem não quer fica na estação. Ou seja, a organização. Talvez por isso que eu não tenha feito um partido político. Tenho que me domesticar para poder arrastar a organização. É assim: o Ministério da Educação já não controla a merenda escolar. A merenda escolar foi criada por mim, e quando foi criada por mim, eu controlava a merenda escolar. Nunca recebi um tostão do Orçamento Geral do Estado, sempre trabalhei com o PAM e alimentei 500 mil crianças por dia durante cerca de 6 anos. Entretanto, antes de 2008, o governo decidiu descentralizar a merenda escolar. Portanto, e a merenda escolar passou a ser da responsabilidade dos governadores. Aí, os miúdos, em vez de comer uma alimentação cozinhada, passaram a comer uma bolacha de água e sal com um sumo deste tamanho, que custava 37 dólares. Portanto, veio logo já o esquema, porque a empresa da prima, fizeram já empresas ao lado e não sei o quê, sem qualquer conteúdo. Porque é assim, tudo o que é ensino primário já não é... Não está sob a jurisdição do Ministério da Educação. Está só a metodologia, não é? Os programas, isto e aquilo. A implementação é provincial, depende do governador. Cada governador gera a sua província até à sexta classe. Agora, é óbvio que o Ministério podia dizer, olha, as crianças com anemia falciforme, mas se a maior parte das escolas está a fazer um trabalho tão insuficiente na tal da merenda, que aquilo não é merenda nenhuma, então a gastar uma pipa de massa, não é? Que era possível darem uma banana, darem há coisas que nós temos aqui na terra que se alimentam muito mais que uma bolacha de água e sal com sumo de pacote, não é? E depois aquilo é insuflado, não é? O programa não está bonito. Aliás, eu disse isso várias vezes na LAC. Não? Ainda para mais agora, o programa foi engolido por aquele monstro que se chama Programa de Combate à Pobreza. Aquela senhora, quando chega, varre tudo, né? E meteu também, diz que a merenda escolar tinha que ficar lá no Ministério do Comércio, e portanto está integrado no Programa de Combate à Pobreza. Portanto, até essa parte já o Ministério perdeu, não tem como. Quanto aos jovens, quanto aos músicos, olha, o primeiro a aliar-se a nós foi o Catroge, o MCK. Nós ainda não demos muita visibilidade a isto porque queremos utilizá-lo de quando formos fazer as campanhas de bairro e tudo mais, portanto, ser ele que vai, ele tem uma implementação muito grande junto às comunidades. A maior parte, temos tido alguns contactos com alguns músicos, mas que ainda não se chegaram à frente. Nós também temos uns músicos que só fazem solidariedade quando é a primeira dama ou a segunda dama ou quem é, ele tem que estar ao pé de alguém importante, não é? Não é a causa que lhes importa, esse é o mesmo defeito que têm as empresas aqui, e os bancos são capazes de dar milhões de dólares para as misses, mas não te dão 10 mil dólares para tu fazeres um póster para esta campanha, porque pronto, não tem visibilidade e a publicidade, a solidariedade e a responsabilidade social deles está mais ligada à fotografia do que ao cumprimento de um dever que de facto devia ser humano, que devia ser nosso, não é? Estamos a falar com alguns músicos que sim, que alguns não estão cá, mas disseram que estão disponíveis. Também falámos com o Agualusa, por exemplo, vestiu logo a camisola, disse logo, apareceu logo. Este ator de cinema, o Pedro Ossi, que faz o Carlos nesta novela do Colomesso, também já vestiu a camisola. Pronto, estamos a fazer aos bocadinhos, não é? Pronto, e vamos ver quem é que... O objetivo é que a informação está a passar. Agora, tinha que sair do Facebook e tinha que sair do computador, não é? Tinha que... Mas para ir para fora, tu para fazeres uma palestra numa universidade, mesmo que a universidade reúna condições... Por exemplo, a primeira que nós vamos fazer vai ser na Universidade Independente, depois vamos fazer na Católica, depois vamos fazer na Agostinho Neto também, várias, mas vai ser tudo em Luanda. Né? Eu não tenho dinheiro para ir para ir fazer em Cabinda, para ir fazer no Abo, não tem, porque isso significa que eu tenho que pagar avião a essas pessoas, para mim própria, estadia nesses sítios, quem é que vai pagar? Isto aqui sou eu que estou a pagar. Né? E até hoje, com essas empresas todas com quem eu falei, que dão milhões a essas, às missas e a esses sítios assim, para uma causa como esta, que é tão dramática e envolve tanta gente, dizem que sim, ouvem, sim, não, isso é preocupante, é muito preocupante. 6 meses depois nós vamos dizer que é preocupante. E como eu não tenho tempo para estar à espera disso, então vou começar com o que eu tenho. Né? E o que eu tenho está a funcionar, né? Se os outros quiserem pular para dentro, tudo bem, mas não está fácil. A solidariedade aqui tem etiqueta. Né? Quem é que está a fazer isso? Ah, é essa? Não, então vou. Não é porque acreditam nas coisas, lá está a questão da honra e da ética, né? Fazem porque alguém está a ver e não porque... Yeah. Alexandra, vou dar uns parabéns, no que tem a ver com a minha última pergunta. Mas eu queria perceber, tu que já tiveste... Posso tratar? Sim, claro. Tu, como já tiveste nesse ambiente de decisão do país, olhando para as políticas públicas, e estamos a saber que a Miranda, afinal, foste tu que o fizeste. Recebeste nenhum prémio por isso, nada, nenhuma marca registada. Está registado estes projetos. Não, mas eles sabem que fui eu que eu fiz. Não, mas é importante. Não, quando eu invito, eu digo quem criou a Miranda Escolar. Porque eu cheguei lá, o Ministério dizia, vou fazer Miranda Escolar. Nem foi no Ministério, foi no Governo. As pessoas me disseram, Alexandra, é melhor ainda ficar mais calma, porque não conhece bem o país. Eu era miúda, né? Eu era o membro mais novo. Eu entrei lá com 31 anos, né? Era o membro do Governo mais novo que estava lá. Ah, não, vamos pôr comida nas escolas, porque vão roubar e tudo. Nunca desapareceu. Eu fui a todas as províncias onde fiz, chamava os pais e perguntava quem é o pai que mora aqui mais próximo da escola e está disponível para guardar comida. E todos os indivíduos guardaram a comida, nunca desapareceu lá. E eles recebiam um cabaz do PAM para tomar conta da comida. As mães é que cozinhavam. Em tambores deste tamanho do PAM, aqueles tambores limpinhos, novos, né? Ficavam ali a fazer o funjo, o feijão, as lentilhas, mas começavam às 5 e, às 4h30 da manhã, para os miúdos às 10 comerem e os da tarde comerem. Nunca desapareceu. A única marca que tivemos foi com o senhor governador da província do Moxico, que a comida foi parar no... Foi parar no mercado. E o PAM mandou-me uma informação a dizer que foi parar no mercado. E eu fiz. Com as etiquetas do. Com as etiquetas do cabalho das caixas, né? E eu fiz. Tá, já lhe aconteceu também. Não, não é. É a mesma máquina, não somente, nem é isso, amor. Não, então, é senhora, o PAM informou-me e disse: olha, Alexandra, desapareceram 29 mil dólares, o valor de 20 comida no valor de 29 mil, aos preços do PAM. Porque o PAM compra assim, não é? Aquilo é muito mais barato de comprar. Mas a preço oficial estamos a falar para aí de 100 e tal mil dólares de comida que tinha que parar ao mercado. Então, ele mandou uma informação, eu peguei naquilo, tirei uma fotocópia, colei e escrevi para o Sr. Governador. Sr. Governador, o PAM está muito triste porque a comida foi parar no mercado. Ou o senhor paga os 29 mil dólares ou o PAM vai fazer queixa de um tribunal internacional. Mas depois pus com cópia para o Presidente da República, grupos parlamentares, Primeiro-Ministro, Bispo de Moxico, tudo. Uma semana depois o senhor pôs 29 mil dólares e devolveu ao PAM. E eu tirei-lhe o programa. Se o senhor agora, como não é sério, não posso fazer programas. Lamentavelmente, porque... Eram muitas crianças que estavam lá, mas não dá para correr. Eu queria perceber se é a questão se é uma questão de consciência, se é uma questão de prioridade, se é uma questão porque nunca aconteceu na nossa família, ou se acontece na nossa família, nós não damos importância. Porquê que temáticas como essas não é prioridade para as pessoas que decidem por esse país? Você que esteve naquele ambiente. E conhece como anemia falciforme, por exemplo. Ah, pá, porque infelizmente lá está a questão da... Precisamos compreender o que acontece. A questão que se coloca aqui é que é assim, a um determinado nível as pessoas esquecem-se, deixam de olhar para baixo. Tu vives num gabinete, o gabinete está lindo, tens um carro lindo, viajas todos os meses, a tua vida começa a correr bem e tu esqueces-te, né, que os outros não têm iogurte no frigorífico. Este é o problema. Eu lembro-me de um governador aqui dizer na minha cara, a senhora, desculpa, a senhora se quer pôr merenda escolar, as pessoas têm que pagar, estávamos em guerra. Eu comecei o programa de merenda escolar em 1998. O primeiro programa foram 27 mil crianças em Malange. E houve um governador de outra província que se virou para mim e disse: a senhora está aqui a falar, disse à frente de toda a gente, a senhora está aqui a falar, o Estado não pode estar a sustentar a população toda hora. Quem quer merenda escolar tem que pagar. Eu disse: olha, o seu problema é que o senhor acha que toda a gente vai à loja da Elf, mas nem todos vão. À frente de toda a gente. Portanto, eu acho que é insensibilidade. Insensibilidade. Os nossos governantes são insensíveis. E depois há um outro problema. As pessoas falam: os meus programas correram bem, porquê? Porque eu nunca estava no gabinete. O programa de merenda escolar aqui em Luanda, eu tinha uma lista das escolas que faziam merenda. Todos os dias eu aparecia numa. Todos os dias. Às 10, às 4, aquela hora que estão a manteigar. Era a hora que eu aparecia. Aquilo correu. Às vezes ficava duas semanas sem aparecer. Depois andava, aparecia todos os dias. Depois aparecia 15 em 15. Eles nunca sabiam quando é que eu aparecia. E nunca tive problema com o comida. Mas eu fiscalizava. Eu punha várias pessoas a fiscalizar. Os pais tinham que assinar uma ficha e dizer se estavam contentes. As crianças mais velhas tinham que dizer se receberam ou não no sistema de cruz. Comeste, bebeste, fizeste. Agora, posso-vos dar um exemplo caricato. Tivemos aqui um ministro das Finanças que foi convencer os membros do governo de que pronto, que o programa não era importante. E que isto, porque o programa de Luanda foi o único que foi financiado pelo governo. Os outros eram para o que fazia, não é? E aqui, financiado pelo governo, só dava para dar leite e pão. E então, a Latengol, naquele tempo, tinha decidido criar uma linha pequenina, porque com pacotes grandes era difícil. Os miúdos bebiam assim, outros bebiam assim, fica difícil. Se ele tem um pacote, toda a gente bebe igual, não é? Eles investiram quase 2 milhões de dólares numa linha em várias coisas, mas que incluíram também uma linha de produção para aquele pacote de chocolate de cama. Mas o Ministério das Finanças cortou o programa. O diretor da Latengol foi para a rua. Porque ele achava que não era. Primeiro veio com a teoria de que leite não, que as crianças, que era possível dar leite condensado. Eu tive que chamar o Dr. Bernardo e mandar a gente dizer que não podes dar leite condensado todos os dias. Como eu me opus ao programa dele, que era o programa dele, ele cortou o programa. E se cerca de 80 mil crianças deixaram de ter merenda escolar. Depois voltou outra vez passado um tempo. Há insensibilidade. Há insensibilidade. As pessoas não estão. E depois ficam muito. Ficam num patamar lá em cima, sabes? Eu passei recebida muitas vezes numa sala. Passei recebida por um ministro. Eu, na altura, era vice-ministro. Ia falar com o ministro, por exemplo. Não estou a falar o meu. Um ministério qualquer queria tratar de um assunto. Às vezes até um assunto particular. Eu fico a secretária, não sou ministro, está muito ocupado. São pessoas, eles ficam muito lá em cima, é muito complicado. E têm pouca informação cá abaixo, porque as pessoas que estão à volta deles só lhes transmitem as coisas boas também. Né? Então a coisa está a funcionar. Está, chefe, então está a funcionar. Uma pessoa vê que aquilo não está a funcionar. Depois eles cortam a fita e nunca mais vão ao sítio. Não querem nem saber se não está a funcionar. Assim. E depois as estruturas locais não funcionam. Realmente o dia ficou muito triste porque eu disse na Zingo que as administrações só passam de estados de residência, fazem mais quem então. Ah, então eu esqueci que passam também de pobreza e vendem terrenos ilegalmente, não fazem mais nada, fazem festas. Faz festas, e coisas assim grandes, fazem mais nada. Ele ficou muito chateado que eu era insensível e estava com má vontade, porque ele pode dizer aquilo porque de facto eu compreendo, ele é diretor do Instituto de Formação da Administração do Estado. Eu não sou, né? E o que eu vejo na minha administração da minha rua é que só fazem estados de residência. Vão fazer o quê? Não tem lá, então não tem lá, não temos verba. Mas e aquele buraco? Não é da nossa competência, é do general Tavares, então não tem nada, não fazem nada. A de estado de residência é de estado de pobreza, não tem nada. Portanto, tens uma pergunta, não sei se eu terminar. Eu não sei qual é a... Dizeste que tem o apoio do Ministério da Saúde. Qual é o nível? Não, o Ministério da Saúde aprovou o princípio da campanha. Aprovou apenas no apoio mesmo. Não, eu fui lá mostrar e disse assim: eu quero fazer isto. Posso fazer isto com a vossa autorização e posso utilizar serviços da saúde para pedir apoio, para analisarem os conteúdos e dizerem se aquilo que estamos a dizer está correto. Assim, eu estou a dar uma informação, não é? No site. Eu tenho que ter a certeza que tudo que está lá escrito vai melhorar a vida das pessoas. Não vou dizer: olha, agora toma café, quando afinal o cidadão não pode tomar café, não é? E então o princípio foi aprovado. Houve uma reunião com o Ministro da Saúde, correu lindamente, ele aprovou, ele chamou todas as pessoas e entidades que trabalham com a minha falsa forma em Luanda, portanto, do Ministério, e disse às pessoas que qualquer coisa que eu precisasse no âmbito da campanha, portanto, de formação, apoio técnico, que qualquer um deles devia dar. E eu decidi trabalhar com o Hospital Pediátrico, que é aquele que tem a consulta dedicada, é aquele que se dedica exclusivamente a esta consulta, não é? Portanto, estou a trabalhar com a doutora Brígida, com a doutora Vissolela, que é a técnica responsável pelo laboratório, e a doutora Bernardo. Temos poucos especialistas nessa área? Tem poucos especialistas nessa área. A nível da Faculdade de Medicina, tens alguma informação de interesse de estudantes nessa componente? Não tens isso? Poderiam ser potenciais apoiantes, né? Como dizes, por causa dos recursos também. Por exemplo, estes representantes provinciais, sei lá, estimular a camada jovem que está ligada com toda a saúde. O importante aqui era que o Estado tinha que formar pessoas, técnicos de laboratório, sobretudo nesta área, e disseminar o teste do pezinho. Isso era muito importante, porque isso ia diminuir muito o sofrimento da maioria das crianças. E depois, criar em todos os hospitais, já que não tem um instituto, também o instituto ia ficar aqui, mas criar em todos os hospitais, pronto, uma área de atendimento, como há a cardiologia, aí está aquilo, haver uma área de atendimento específica para isto, e ele não entrar numa consulta de clínica geral, entrar numa consulta já, porque ele sabe que é doente da minha falsa forma, ele tem que ir a uma consulta, que é o que acontece na pediatria. A pediatria é uma pediatria, portanto, um hospital infantil, mas depois criou uma área que só atende isto, porque é muita gente. Todos os dias estão lá entre 150 a 200 crianças todos os dias. E aquelas crianças acabam por ter uma ficha, não é? E tem um histórico dentro do hospital. Portanto, quando a criança entra lá, não é? Já sabe, olha, a Maria tem visto, olha, esta vida tem que ser atenção porque ela tem aquele problema que o João já não tem, não é? É diferente da pessoa ir a cada vez a um hospital diferente, onde entra numa consulta de geral, não é? E começa tudo de novo outra vez, né? E às vezes até com mau diagnóstico. Desculpe, por favor. Eu sou fundador da Chivela e... Chivela? Chivela, sim. Não sei quantos Chivela existem. Existem muitos. Eu conheci no Ministério da Educação, por isso é que eu estou a perguntar. Mistoria. Você que é diretor nacional do Instituto de... Acho que o maior problema dela é não conhecer. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la pela sua força, vontade e iniciativa em ajudar as pessoas e divulgar a problemática da anemia falciforme. E também gostaria de dar a minha opinião como participante, convidado. Dizer que é importante que as pessoas saibam mais sobre a anemia falciforme, porque, afinal de contas, é uma doença que não tem cura. Mas como muitas outras doenças que não têm cura, mas que, de primeira coisa que a gente sabe, é que tem uma prevenção. E como os mais velhos dizem, que prevenir é melhor que remediar, e que uma pessoa prevenida vale duas. E eu penso que a frase de uma pessoa prevenida vale duas, pode ser baseada na ideia de que se eu tenho a prevenção em saber o meu estado hereditário ou genético, então, e tomar decisões sérias, acho que estaria a prevenir sofrimentos para as pessoas que poderiam vir ao mundo. Então, eu diria que eu gostaria de desejar muita sorte e que o seu trabalho, a sua campanha, possa vir à tona e as pessoas, ou muito mais pessoas, possam saber sobre a temática, o problema sobre a anemia. E é como tudo, há muita gente que até agora nem faz a mínima ideia que a doença existe. Há quem só recorre por ajuda porque tem a doença, como muitos, só vão para a igreja quando tem problema, só pensam em Deus quando tem problema. E eu acredito que a minha avó em casa nem faz a mínima ideia que a doença existe. Mas se eu for para casa... Se calhar já ouviu falar, mas ouviu falar aquela doença das células, não? Das células. Normalmente falas, aquela doença das células, ele tem aquela doença das células. Mas pronto, eu também quando meti nisto e comecei a ouvir, afinal é isso tudo. Não tinha noção. é a educação e a campanha ou a divulgação sobre o problema torna as pessoas mais conscientes do que está a se passar, porque tem muita gente, tem muitas pessoas, desculpa o português, os erros, há muito tempo sem falar português, é um pouquinho complicado. Não tem nada. Tem muita gente que não faz a mínima ideia do problema e nem sabem como evitá-lo. Não? Sim, para uma doença hereditária, a prevenção é uma das maiores formas de evitar o problema. E quando se diz em prevenção, é aquilo que já falaste, é em saber o estado, mas agora, de momento, as pessoas só se preocupam com um problema quando tem. Por exemplo, se eu quiser fazer o teste de hemoglobina... Em qualquer hospital, qualquer clínica é possível fazer. O teste do pezinho é que é limitador porque obriga a que seja feito até ao oitavo dia de vida do recém-nascido. Depois já não há leitura. Okay. Depois ele tem que fazer um teste normal, não é? Só que o teste do pezinho dá uma bateria de doenças, dá-se um montão de leituras, não é? Agora, em adulto ou em criança, depois já do oitavo dia, qualquer clínica, qualquer hospital, teoricamente, tem que estar preparados para fazer essa análise. Alexandra, quando faz um teste de hemoglobina, aquilo mostra logo que tem que ser específico? Não, tem que ser uma análise específica. Ah, tem que ser uma análise específica. Sim, a partir da análise de hemoglobina, não consegues... tem lá as quantidades das células e não sei o quê, né? Há uma análise que é feita, que se chama, tem aqueles nomes terríveis, da pessoa pensa que já vai dar uma coisa, que eu esqueço-me sempre do tal do nome. Eu quero fazer uma análise para saber se sou portador ou não da minha falsa fama, mas aquilo tem um nome técnico, um nome grande. E em princípio, teoricamente, pá, é como fazer, sei lá, uma análise para saber se eu tenho hepatite B, se eu tenho hepatite, se tenho SIDA. São análises que são feitas ao sangue, mas é uma análise específica, não é? Portanto, é uma análise que vai dar a conhecer o tipo de hemoglobina que eu tenho. Se tenho uma hemoglobina A, se tenho uma hemoglobina AS ou se tenho uma hemoglobina SS. Ok. Não existe uma maneira na qual... tu poderias encontrar possibilidades em criar uma publicidade, mesmo que não seja de 30 segundos, na televisão pública? Olha, ontem pela primeira vez vi naquela instituição, naquela publicidade institucional que vem pela TAM, aquele Programa Nacional de Desenvolvimento, não sei, que está sempre antes dos telejornais, fizeram um minuto a falar da minha falsiforme, mas como sendo programa deles, não é? Não há nada. Eu estou a me referir em publicidade, porque nós temos publicidade contra a violência, contra o BH. Mas isso era preciso que fosse uma iniciativa do Estado, porque eu, se for à TPA, vou-me cobrar 30 mil dólares para fazer um minuto de não sei de quê, não é? Isso teria que ser o Ministério da Saúde a fazer uma... Ou eu, se tivesse financiamento sério, já tinha feito. Como já tinha enchido esta cidade de outdoors a dizer com estes posters, com estas coisas tão giros, com as mãezinhas, com as crianças e não sei o quê. Já era um objetivo, mas era preciso que os bancos, as seguradoras, isso, que disseram que sim, entrassem, não entraram. Isso custa caro. Cada espaço de outdoor são 3 mil dólares, mais a feitura do coisa, e depois aquilo tem um tempo, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser, não sei. Agora, os spots da televisão e da rádio são muito caros. Se não for institucional, ou se a pessoa não tiver dinheiro para pagar, não chega lá. E a TPA não é sensível a fazer. E logo comigo, não é? Que falta o mal da TPA. É isso aí, eu perguntar-te se esse aspecto também tem bloqueado um bocadinho. Não, mas eu nunca fui falar com a TPA. Não, o facto de ter sido... Pronto, é da Alexandra Simeão, que era filha da Ana Pereira, que era do PMD, blá blá blá. Depois o nível de frontalidade também, tudo isso, sentes que de alguma forma não tem te ajudado? Ou não sinto que seja um problema pessoal. Okay. Eu sinto que é um problema de incapacidade generalizada. Generalizada. Se tu fores lá com a organização dos periquitos, vai-te acontecer exatamente a mesma coisa. Okay. A não ser que na organização dos periquitos ponhas lá uma figura que toda a gente conheça, né? Seja algum filho presencial, seja alguma pessoa, uma miss, não sei o quê, um ator de não sei de quem, mas que seja ele a ter a iniciativa, não é? Aí talvez as pessoas fiquem sensíveis porque acham que aquelas pessoas arrastam outras pessoas, não é? Agora, se for a quantidade de gente aqui que está a fazer coisas fantásticas e que não tem visibilidade nenhuma, que não recebe apoio de ninguém, não obstante a quantidade de cartas que manda, é assustadora. Eu não vejo, aliás, eu sou sempre muito otimista, eu não acho que o mundo esteja contra mim. Portanto, nem quero nem saber. Pode, eventualmente, umas pessoas não gostarem de mim e poder dizer, olha, vou dizer que apoiar. Isso é normal, quando não gostam de ti, o pior é quando todo mundo dá-lhe quanto gosta. Já, tens de ficar preocupado, dizer que é normal também, tens algumas pessoas que não gostam de mim. Não, acredito que sim, que há uns que não gostam mesmo. E sobretudo depois do programa da LAC. Aí alguns então devem ter conquistado mais uns queridos inimigos. Mas pronto, até lá. Mas não acredito que seja por isso. Eu acho que há de facto... Da parte das empresas, não há aquilo que nós vemos, por exemplo, noutros países que já têm uma tradição de responsabilidade social enraizada na empresa, não é? E que esta consciência é feita mesmo ao nível da comunidade, não precisam de ter fotografias, nem de aparecer na televisão, nem de sair, não sei o quê. Tu vês que aqui qualquer empresa dá um testão e a seguir tem que aparecer na televisão e não sei. A maior parte do mundo não funciona assim, as empresas contribuem para programas muitas vezes locais que não têm grande visibilidade. É pela causa, não é pela visibilidade, não é? Agora, falta essa, vocês olhem para, vejam um exemplo catastrófico. Quantos milionários nós temos no nosso país? Mostrem um que tenha uma que defenda uma causa. Um. Eu falei com uma moça que estava ali no empreendimento. Ela comprou um espaço, disse, olha, por que tu não pegas esse espaço e abre uma escritório? Não! Mas moça com dinheiro, não? Nós não podemos fazer isso. Vamos ter que abrir um ginásio. Ah. Então, se não, você viu aqui agora já tens muito dinheiro, então podes, menos só... Assim, devolver um bocadinho, né? Eu vi uma vez que você foi com o católico que tentava estar mais lá numa experiência. Eu também não faço aqui, porque tem muita coisa que às vezes até precisam, e se as mulheres não ficam. Como é? Ok, é um sonho meu, não é dela, né? Sim, sim, mas não sonho teu, né? Ok, não, mas eu pelo menos vi, porque eu sei que quando você abre um empreendimento, tem que ter uma reflexão. O meu pensar é este, né? Eu para mim acho que tudo tem que ser assim, se você está abrindo alguma coisa na sociedade, vai dar lucro, então essa coisa também tem que ter essa reflexão e tal. Eu tenho essa ideia, se tudo não será uma responsabilidade, vou dizer que eu tenho raiva dos pais, né? Uhum. Não, acho que as crianças não. Alguma coisa que vai beneficiar as crianças. Eu acho que ali sim, é que eu acho que quando se tu preparas uma criança, né? Tu vai preparar alguém para o futuro. É isso que eu acho que desculpa, eu não sei, posso sentir sempre. As pessoas dizem, o meu canal me ajuda muito, você ajuda quem? Porque é mais fácil ele pegar o cojão ou fazer. Ah, mas é assim, mas o que é que ele faz? Ele faz uma festa, despeja um monte de cerveja, dá um monte de pizza e vai embora, não é? Não, eu estou a falar de projetos consolidados. Eu não vejo nenhum dos nossos ditos milionários, não é? Ter uma causa, defender uma causa. Mesmo eu também pode nem saber o que é isso. Não, mesmo. Não, porque precisas também de saber. Não, é a questão da consciência. Mas eu fico impressionado no meu bairro. Não tenho uma escola pública. Nós vivemos disso ou qual é o bairro? Não, pelo menos não sabe. Ah, o meu bairro é o bairro de Calacona, que é do Jorge do Ciac. E tem a escola ali que pagam 14 mil dólares, as outras pagam 3 mil dólares a pré. Né? E nós não temos nenhuma escola comunitária. Nenhuma escola pública, não temos. Então, tem sabe os condomínios que sempre a partir das casas que também vamos ter a partir das casas. E eu penso sempre, estamos de tantos condomínios e nem tem nenhuma escola. Ok? Estamos de condomínios para quem governar. Os analfabetos. Mas como quem diz, são sempre contra nós mesmos burros, os mesmos. Sim, mas é assim, mas o povo também tem que acordar, não é? O povo tem que acreditar que aquele cidadão só vai para lá porque eu peguei nas minhas perninhas. Fiz um X no voto e meti dentro de uma caixa, por isso é que ele foi para lá, não é? Se eu disser que não quero, ele não vai, não é? Só que a competição está um pouquinho fraca. Não, eu não estou a falar nesse aspecto, eu estou a dizer é que você tens razão, por isso é que eu há bocado disse que não ia fazer nenhum partido no momento, porque acho que é perda de tempo, não é? E isto não é um complexo de superioridade, é que eu gosto de ser ativa, a minha vida só faz sentido se eu for útil. Eu não perco tempo, quer dizer, todos nós gostamos de perder tempo, não é? Agora, perder tempo no sentido da diversão, de estar sem fazer nada. Mas agora, estar num sítio, num trabalho, numa organização em que eu não estou a fazer lá nada, eu não fico, então vou dormir em casa, né? Ou vou escrever, ou vou lavar roupa, não sei. Agora, uma pessoa estar. A minha vida, a minha maneira de ser, só faz sentido se eu estiver a fazer coisas úteis. Porque senão, e a utilidade pode ser na política, pode ser ensinando pessoas, pode ser ajudando outras, pode ser fazendo campanhas como esta, mas tem que haver sempre um sentimento de utilidade. E isso falta. E nós hoje olhamos à nossa volta e o que é que nós vemos? Os nossos ricos corruptos legitimados, não é? A esfregar a fortuna na nossa cara e nós é que somos os burros, não é? E depois ainda ouço muitos jovens, como ainda ontem eu postei uma ontem, não sei o quê, sobre a Grace Mugabe, que agora quer se candidatar lá ao seu marido, né? Substituir aquele trinossauro, né? E houve um jovem que se escreveu lá a dizer assim: o Mugabe tem que ser comparado, devia ser comparado ao Mandela. Eu disse: oh, meu filho, tu não nasceste sem cérebro, ou se tivesse aqui, eu podia te dar uma galheta. Não disse galheta, mas se tu deves ter nascido sem cérebro, mas não é que tu queres comparar um indivíduo destes com um indivíduo daquele? Não tem nada a ver. Porquê? Mandela podia ter ficado até o resto da vida como presidente, ficou um mandato, saiu. O outro está lá há 34 anos, ainda vai pôr a mulher. Ontem correu com a vice-presidente, porque diz que ela afinal faz parte de um complô que o quer assassinar. As tantas ainda vão já prender a senhora, que é viúva de um general que foi morto num incêndio, que incendiaram a casa. O senhor foi também, essas coisas fantásticas. E é assim que nós funcionamos, esta nossa África. Então, se nós não educarmos, lá está, no âmbito, por isso é que eu defendo uma outra escola, porque os nossos governantes são fruto do país que temos. Saíram de onde esses governantes estão assim? Não vieram do Sambizanga, da Maianga, do Lubango, vieram daqui, desta realidade. Eles não caíram aqui de paraquedas. Porquê que eles são assim? E depois uma pessoa vai ver o norueguês e o norueguês afinal sai às quartas e quintas vai para a escola do filho. Porquê? Porquê? Não, essa é a pergunta. Por que será? Ah, porque são gerações e gerações e gerações. O filho dele, coisa, quando vê o pai a pintar a escola, não é? Ele vai captar, não, aquilo. Quando ele for pai, ele vai pintar a escola, é normal. É como tomar banho, como escovar os dentes, como cumprimentar as pessoas, o mais velho. É uma questão de educação. Há coisas que se tem que aprender quando uma pessoa é pequenina, porque senão ficamos selvagens. E esta questão da cidadania não passa só pelo exercício do voto, pelo fazer, passa também por estas pequenas coisas. A comunidade. O que é que eu sou na comunidade, por exemplo? Não é? Qual é o meu papel na comunidade? Nós aqui não temos nenhum papel na comunidade. Eu vou à minha administração e digo: eu queria ajudar. Ah, não pode. Ah, não pode. Ah, mas eu queria tapar o buraco. Não pode. Não pode tapar o buraco. É verdade. Até recolhas de lixo. Se tu menos conseguisses, assim, eu acho que há algum tempo atrás, não sei onde é que as pessoas queriam tirar o lixo da rua. Então, ela tinha que fazer. A Igreja Mundial tem uma campanha para limpar São Paulo por um tempo. Eles disseram que, ok, eles até aceitaram, mas depois ficaram lá a bandeira doente, né? Eles foram lá, se engajaram. Olha, eu acho que foi por isso que o programa deu berro antes de eu viajar, porque eu estava a dizer que a independência não é produto de uma só pessoa, né? Aí a Atena caiu e não falei mais até hoje. Ok, Anderson, acho que podemos finalizar, mas só para finalizar, a última pergunta com uma imagem. Qual é o papel que tu mais gostas hoje, então? Olhando para aquele histórico que era o segundo slide. Essa é a mãe. Hoje? Okay. Essa é a mãe, só que eu sou uma mãe, não sou uma mãe estressada. Eu sou uma mãe que é assim, com a consciência que os meus filhos dentro de 5 ou 6 anos vão levantar voo e, portanto, o trabalho que me está a dar mais prazer fazer com os meus filhos é transmitir-lhes esta consciência para que eles levantem voo em outras condições, né? E que vão à sua vida, né? Portanto, eu sou uma mãe, como é que eu ia dizer? Não sou aquela mãe... eu não sei cozinhar. Tanta coisa que eu não sei fazer, né? Portanto, eu não sou propriamente a mãe galinha. Não, os meus filhos, mãe... Se teu arroz... não vale a pena, não gosto mesmo de fazer. Então, isto para dizer o quê? Quando eu digo ser mãe, não é o estar ali a... ser mãe no sentido de cuidar, não, é no sentido de moldar, de dar informação, de dar... Porque isso eu acho que dar comida e dar não sei o quê, qualquer pessoa pode fazer. É moldar, é olhar para os meus filhos E hoje senti um orgulho imenso, porque durante anos os meus filhos diziam: este país é uma porcaria. E eu durante anos lhes disse: o país é fantástico, as pessoas que estão lá, no sentido de nomenclatura, é que podem não prestar. E hoje eu vejo mais pequenina dizer ao irmão: a mãe já não te disse que não é o país que não presta, são as pessoas que mandam que não prestam. Tem 10 anos. Portanto, esta consciência é que eu acho que é agradável, portanto, poder transmitir, e como são meus, eu posso de alguma forma monopolizar, não é? mas tentando sempre dar esta visão pela positiva, de que o mundo não é uma catástrofe, de que dividindo nós somos mais felizes, de que o outro precisa, de que não há gente inferior a nós, as pessoas são todas iguais, porque enquanto seres humanos precisamos todos da mesma água, da mesma comida, da mesma educação, não é? Depois o resto que nos distingue, o que é que são? São coisas exteriores, é o carro, é a casa, é o quê, mas isso na desgraça vale o quê? Não vale nada, verdade ou mentira? De repente eu tenho isso tudo. Olha, a senhora tem 2 dias de vida. Qual é a diferença? O que é que aquelas coisas me vão fazer? Rigorosamente nada. Por isso eu acho que o viver todos os dias de forma útil e com esse sentimento de gratidão pelas coisas que também temos, que é importante, dizer assim: poxa, se eu tenho dois, por que é que eu não posso ajudar aquele que só tem, que não tem nada? Deixa lá, né? E os meus filhos são assim, dão tudo o que têm. Isso é agradável. E depois há a componente da escrita, que eu acho que é uma componente que dá muita liberdade, que é a pessoa poder inventar novos mundos, não é? Porque na escrita a pessoa pode criar mundos perfeitos, não é? Também é muito, muito interessante. A política vem no fim porque eu já não concebo a política do ponto de vista da direita e da esquerda. Eu gosto deste tipo de coisa, dizer assim: vamos debater ideias, não é? Agora, a estrutura, a organização, o ter que te enfiar numa organização ou criares uma organização, não quer dizer que não venha a criar no futuro, não está fora de hipótese. Mas sinto que hoje a democracia está completamente em perigo, a humanidade, sobretudo, está em perigo, porque uma pessoa abre o jornal em qualquer parte do mundo e abre a televisão, o que é que uma pessoa vê? Políticos corruptos. Guerras em cima de guerras. Mas, sobretudo, eu tenho uma interpretação diferente. O corrupto é uma pessoa que me dá nervos. Por duas razões. Primeiro, porque ele só virou corrupto porque eu votei nele, né? Eu ou um conjunto de pessoas votaram, e votei nele porque acreditei no que ele me disse. Portanto, ele, além de corrupto, mentiu-me. Eu não gosto que me mintam, fico muito chateada. E, por outro lado, porque normalmente o corrupto não faz as melhores opções em meu nome. É? Ele, para poder ter dinheiro da corrupção, ele, em vez de fazer uma estrada perfeita, faz uma estrada podre. Em vez de investir na educação, vai investir no biodiesel. Em vez de investir, não sei, coisas que fazem falta, vai investir ali ao lado, não é? Que é onde lhe dão mais dinheiro. Portanto, o compromisso dele passa a ser com o lobby, não é comigo. Então fica difícil este relacionamento. E nós não temos nenhuma forma de dizer assim: olha, vou carregar num botão, senhor político, o senhor vai salvar. Não temos. Como também não nascemos para fazer revoluções todos os dias. Este relacionamento em que, depois de darmos o voto até às próximas eleições, nós sentimos defraudados e não podemos fazer nada. Isto é válido em todo o mundo, não é? Então passamos a ser um intervalo do voto. Ninguém nos ouve. Depois, uns dias antes da eleição: oh, vou dar água fria nas torneiras, água frigoríficos na praia, vou fazer tudo. Acaba a eleição, voltamos nós outra vez. Fome, frio. É um bocado aquilo que o exemplo que deu há um bocado das festas do outro senhor, que investe em quê? Nas maratonas, não é? Maratona, não vive de maratona, não. E Alexandre, obrigada mais uma vez. Obrigada. Mas eu quero dizer que eu fiz essa pergunta por causa dessa foto. E se reparares, acho que a tua melhor foto é a última. É. Começa pelo processo. Não, mas isto aqui foi uma entrevista que eu dei em minha casa. E o cidadão estava-me a perguntar pela morte do meu pai. E fez uma pergunta que me irritou. A cara está mesmo raivosa em função. Mas é, mas mostra bem o cenário do momento a emocional. Está descontraída. Já está entrando num processo mais...